sensacional. O jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca um da terra puta. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca um da treta puta. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho.